Abre o olho, bebê. Pro seu azar você tá dando chance. A sorte é que na vida dela você chegou antes. Você não merece ela postando foto com declaração gigante. Mais uma hora vaza vídeo, vaza provas das suas badernas. Do solteiro que namora ela. Aí cê tá ferrado. Ela solteira vai fazer estrago. Cê vai rodar quando ela descobrir esse rolo seu. Ela vai descontar, vai beijar todo mundo, inclusive eu. Cê vai rodar quando ela descobrir esse rolo seu. Ela vai descontar, vai beijar todo mundo, inclusive eu. Principalmente eu. Cê tá doido? Mais uma hora vaza vídeo, vaza provas das suas badernas. Do solteiro que namora ela. Essa é a sua, viu? Aí cê tá ferrado. Ela solteira vai fazer estrago. Cê vai rodar quando ela descobrir esse zolo seu. Ela vai descontar, vai beijar todo mundo, inclusive eu. Cê vai rodar quando ela descobrir esse zolo seu. Ela vai descontar, vai beijar todo mundo, inclusive. Agora é com vocês, hein? Vem, vem! Cê vai rodar. Descobre, viu? Ela vai descontar. Vai! Cê vai rodar quando ela descobrir esse rolo seu. Ela vai descontar, vai beijar todo mundo, inclusive eu. Principalmente eu. Todo mundo, inclusive eu. Principalmente eu. Cê tá doido, bebê?